Aqui, Charlie Alfa, atualizado o sinal ILS. É que foi reporte estabilizando o localizador. Chama ele estabilizado, Mike Charlie Alfa. Gente, então vai voar ainda? Ou... não. Negativo, não vai mais voar. Chamado de volta. Gente, obrigado. Pode descansar. Vou no 805, desça para 3.000 pés, ajuste no 018. 3.000, 1.0 no 8, o Gol, 1.805. 1.805. Do Mike Charlie Alpha. Mike Charlie Alpha, chame torre 1895. 1895. Torre o Patatango Mike Charlie Alpha. Charlie Alpha, prossiga. Está estabilizado 10 milhas. Pula a pista no 0 ou no 7? Vai ser 1 no 7. Gente, reporte no externo para o cancelamento ou a seu critério. Afirmativo. 190 do 1805. o cancelamento, prosseguir para 17, o Mike Charlie Alpha. Para 2.000 pés, ajuste no 018, autorizado o sinal ILS X-ray, reporte estabilizando o localizador. Sim, direção para 2.000 pés, ajustado no 018, reportará estabilizado no localizador, voo 905. Ciente, web 5809. Web 5809, desça para 3.000 pés, ajusta no 0197, reduz a velocidade para 1.90 nós. 3.000 pés, no 0.17, 1.90 nós, 5809. Pista no final da 17, contra embaixo checado, Mike Tchalão. Tudo autorizado, pista no 7, Mike Tchalão. Autorizado no 7, Mike Tchalão. No 805, estabilizado no localizador visual. No 805, chame torre 1895. 1895, chamará o voo 1805. Boa noite. Salvador, muito boa noite, é o voo 1805. Boa noite, voo 1805, reporte no externo, baixa travada. Sente, reporte no externo, baixa travada, voo 1805. Web 5809, ciente, desça para 2.000 pés, ajuste no 017, autorizado o sinal ILS X-ray, reporte estabilizando o localizador. 2.000 pés, reportará estabilizado o localizador, 1.017, 5.09. Externo baixado e travado, gol 1805. É o 3152 da TAM. TAM 3152, aciona a identificação autorizada a chegada Mare. Desça com nível de voo 050 na prova de TAP. Assim, montando 3152. Do localizer 5809. 5809, completa a chama torre 10295. 10295, boa noite. Boa. Torre Salvador, boa noite. Objeto 5809, está precisando do localizador, interceptando o glide visual com o aeroporto. 5809, boa noite, reporte no Stern. Reportará no Stern 5809. Sua identificação, desça para 3000, ajuste no 07. Para 3000? 07, está 3000. 3152, desça para 2000 pés. 2152, já apresentou vacuna? Sol 05, Solos 20, táxi V Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, para 04, gol, ou na 805. Não, mantém a chegada, 3152. Do externo, tem baixado travado 5809. Pouso autorizado, pista no 0, abre 5809, vento 140 graus, 10 graus. Pouso autorizado, 5809. Alfa Kilo Pote 3. Alfa Kilo Pote 3, 5809. 400.000, tá 3.000 de 2. Autorizado, LS, repórter estabilizado. Repórter estabilizado, 3.002. 3.000, autorizado para 2.000 pés, 1.017, repórter estabilizado na LS, 3.000. 2.000 pés, 1.017, repórter estabilizado, 3.000. Estabilizado, então 3152. Chama a torre agora 118-95, 3152. 118-95, então 3152. Torre, então 3152, estabilizado no X-ray da 10. Boa noite. Torre, então 3152, reporte quando baixar, travado. Reporte, então 3152. Baixado e travado, TAM 3152. TAM 3152, vento 120 graus, 10 nós, pouso autorizado, pistão 0. Autorizado, pouso para 10, TAM 3152. Boa noite no 606, desce para 2.000 pés, ajuste no 017. Boa noite, Salvador, agora 704, na maré para 3.000 pés, 1.017, número 3. Tá 3.000, ó. Também autorizado voar posição ITAP, é no 606. No 704 voa ITAP, no 704. Está no baixado travado. Passará. Divina 52, Solas 35, Taxi V Alfa Juliette, Portão 62. Alfa Juliette 62, tanto Divina. Trabalho, até 3600. 3600, pouso autorizado, pista 10, vento 140, grau 10 noite. Autorizado, pouso a 10, até 3600.